Salvador, Senado 401, pushback acionamento 903. Autorizado, chamando para o táxi. Autorizado, 401. Delta 3170, complete final Xame Torre, 1895. 1895, tá, 3170, tá. Salvador, bom dia, Xame 3170, estabilizado, 1-0. 3170, bom dia, cheque trem livre, pouso na 0, ventuna 60 graus, 7 nós. Pouso no 0, Xame 3170. Taxa direita via Índia, ponto de espera torre 1, 1-8-95, voz de Chagorão no 0-5, confirmando 1-64 a bordo? Afirmo, 1-64. Autorizado táxi via Índia, 108-954-109-401. Bom voo. Obrigado, bom dia. Salvador, 3170, Libran. 3170, táxi via Alfa Juliette, posição 1-3 no pátio 1. Alfa Juliette está 1-3, pátio 1, 3170. Salvador, bom dia. Tá, 9401, no próximo ponto para pistão 90 pronto. 9401, Alinda, coluna 0, menção no 40 graus, meia dúzia nós. Autorizado em alinhar e decolar pistão 0, 9401. Salvador, tá 3520, bom dia novamente. Tá 3520, bom dia, Copa Aracaju. Positivo, eu pedi para coordenar o nível mais baixo, mas pode ser, peço em gol. Tem o nível 190, senhor. Aguarda a coordenação de um outro nível? É, se possível, por gentileza, aí o 150 seria o ideal, por favor, tá um pouquinho alto demais. Gente, o TAM 3520, Aracaju, 150 autorizado. Decola da 1-0, curva à esquerda, perfil da subida Conde. Após direto Aracaju. 0260, transponder o controle 120, décima 8. Não, 3520 autorizado, 150 Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, Conde. Depois eu vou direto Aracaju. 0260, transponder 208, controle 3520. 3520, correto, espera o posicionamento. Tamara, obrigado. TAM 9401, decolou ao 0500, controle 120, décima 8, bom. 208, bom dia, senhorita, 9401. Controle Salvador, bom dia, tá 9401, 1400, agora se escuta. TAM 9401, contato radar na decolagem, suba para o nível 340 via da El. Após 2000 testes, autorizado com a direita na prosilida. Autorizado, direito na prontileira após 2000, até 9401. Autorizado 340. Salvador, bom dia, o TAM 9401, com a informação ECO, solicita a cópia Brasil. TAM 9431, prepara a subida Arba Arefa, Vou só confirmar a sua rota com 100 por minuto para cópia. Ok, pra gente aqui eu fui Zulu 17. Aviano 31 pronto. Origina, o TAM 9431, cópia. 9431, tá pronto. Brasília, nível 340 autorizado. Decolagem da 10, curva direita. Subida Arba, Elefa, Viampers, o 17. 5104 transponder, controle 120 decimal 8. Autorizou Brasília 340, autorizou 97, decola no 0 direita, Arbor, Elefa. 5104, 208, botão 01, 9431. 9431 corretinho para posicionamento. TAM 9401 no chame centro município, 13325, alterna 125, decimal 1. 13325, 25. Montia, 9401, obrigado. Tem nível 360 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita. Subida da El, Leda, Irumi. Após Irumi, Upper November 857 até Monsul. 5101 no transponder, controle 120 decimal 8. Autorizado, pro galeão nível 360, decola décimo 0, curva direita, saída da El, Leda, Irumi, Upper November 857, Monsul. Transponder 5101 e o controle 1208, 9433. Os recordes de estreito correto, chame para o posicionamento. Vai chamar. Bom dia. Com 1-1-7-3, bom dia, copia Guarulhos. Afirmativo. Guarulhos 660 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida da El, Leda, Mótiva, via pêndulo 1-0 até Taubaté. 5-1-1-5, transponder, controle 1-2-0, decimal 8. Autorizando 3-1-0 para Guarulhos, conforme a rota do plano. Decolagem da 1-0 com curva direita, subida da El, Leda, Mótiva. Apesulo 10, até dar o máximo. 5-1-1-5 ao transponder e 1208 controle de saída para o gol 1-1-7-3-24. 1-1-7-3 correto, chame para posicionamento. Chamarei. para 9433, no posição 1-1, pronto para o pushback de acionamento. 1-1, autorizado, chame pronto para o táxi, 9433. Autorizado, vai repondo o táxi, está 9433. Salvador, tá 3520, que espera o treinamento. Portão 5 autorizado, chame pronto para o táxi. Chamar a táxi, tá 3520. Quatro, 0 1, solicita o pushback de treinamento. 3101, aguarde para o pushback. Aguarde, entra 9431. Confirmando, 9431. Afirmativo, entendeu, aguarde, entra 9431. Plano 9433 com 143 a bordo, 3 horas e 36 de autonomia, Fernando Campinas, pronto, taxi. 9431, autorizado táxi via Pátio Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajustando a 094, aeronave da companhia realizando pushback na 05. Ciente, estou autorizado táxi via Pátio Índia, ponto de espera, down no 0, torre 1895. Ajuste 1014, então 9433. Vai aguardar o aeronave 5 aí. O 9431 vai aguardar as duas aeronaves da companhia taxiarem a retaguarda. Obrigado. Estacionamento, Gol 1173, zona 24. 24, número 2 no setor, aguarde o Gol 1173. Afirmativo, tem previsão? Duas aeronaves taxiarão em retaguarda, a fase aeronave do 01 irá realizar o push. Afirmativo, Gol 1173. Táxi Ultran 3520, está com 141 de PLB, está na minha de 2 horas, alterna Salvador. PLB 141? 141. Ultran 3520, confirmando PLB 141? Afirmativo, 141. Espera 10, pronto. Era torre 119, decimal 95, ajuste 1014, um bom voo. Ok. Pátio, Índia, no ponto de espera, chama 3295, o TAN 3520, com ajuste 1014, até o retorno, querido. TAN 9431-01, fazer a 9 da companhia 205, livrar a retaguarda e está autorizado pushback, chame pronto para o táxi. Após a aeronave livrar a retaguarda, está autorizado, chama 9431, tá, tá. Levou 1173 voltando? 1173, prossiga. Seria possível que após a aeronave da passar, a gente poderia fazer pushback deixando a aeronave no traverso do 06, tá? Liberando também para o 01? Coordene seu pushback então contra 9131-01, se não houver nenhum inconveniente, esteja autorizado a puxar para a saída do pátio 3. Para a saída do pátio 3, então o 1173 após o então, passar retaguarda. O 1173 apenas coordene seu pushback com a aeronave da Sano 01. Afirmativo, estamos guardando. E 520, pode esperar pronto. Então 3520 ali e mantenha no zero. Tem mantenha no zero, tá 3520. Delta 433, decolou 25, controle 120, decimal 8, move on. 9433. Delta 9433, contato na data de colagem, subavio sai de Israel para o nível 3. 360 da El, 520, autorizando decolagem piscina 0, vento 170 graus, 5 nós. Decola só 3520. Está autorizado para o Israel. 9433, você está Israel? Afirma. Israel, 9433. O 20 decolou 27, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, gratidão, retorno, está 3520. Em 520, contrato metade de colagem subavia saída Conde para o nível 150. 150 na Conde, está 3520. Tarde de voo 1173, estamos com 175 a bordo, 3 horas e 23, Daniel. 1973, seguindo a aeronave da TAM, parte Índia, ponto de esfera Torre 118, decimal 95, ajustando 0,94, bom voo. Parte Índia, ponto de esfera 2,95, bom dia. Bom dia, azul 4,2,97, tem que ver. 4,2,97, prepara da Eula e da Morte, vai guardar cópia. Da Eula e da Morte, vai guardar 4,2,97. Para o táxi, Delta 9431169, 6 horas, Uberlândia. 9431, novo, faz direita via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, gestão 094, bom voo. 094, Índia, 118, 95, bom dia, 9431. O 4217, autorizado Campinas, nível 340. Decolagem da 1-0, curva direita, subida da El, Leda Motiva, via Upazul 1-0, Pubave, Upazul 1-6, conforme. 5-1-2-2 ao transponder, controle 1-2-0, decimal 8. 5-4-0, autorizado para Campinas, decolando da El, Leda Motiva, Upazul 1-0, Pubave, Upazul 1-6. 1-2-2 ao transponder e 208 ao contorno, 4-2-1-0. 4217, correto, chame para posicionamento. Obrigado. Torre Alta 9431, senhor, está pronto, ponto zero no lugar. 9431, na linha, decola no zero, vento 170 graus, 7 nós. A linha decola no zero, até 9431. No ano 7 anos, na próxima ponte, pronto. 193 após a rolagem do TAM, alinhar e manter 1-0. Afirmativo, após a rolagem do TAM, alinhar e manter gol 1-1-7-1. 9436 1-3-3-2-5, alterna 1-2-5-1. 9436 1-3-3-2-5, controle 1-2-0-8, bom voo. Autorizado, alfa pro, alar, boro, elétron? Só os 2000 pés, autorizado, curva à direita, pro de água, inicialmente. Opa, 2000 pés, água. Autorizado a decolagem, pistão a zero, vento no meio, 0 graus, meia do dia 9. Bom, não, 73, está iniciando. No 73, decolou 34, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, gol no 173, muito bom dia, decolar na Dael, nosso escudo. Gol no 173, contato rodada decolagem, supa via saída da El para o nível 360. Após 2000, peço autorizado curvar direita após o líder. Após 2000, vai ser aqui líder. Subindo na Dael, gol 1-1-7-3 para os 3 mesmo. Já 3520, 4 milhas para Conde, serviço radar encerrado, chame Aracaju, 120.3. Ok, está presente Aracaju 2030, tá? 3520, vai só. É 9431, chame Centro Recife, 1288, alterna 135, decimal 3. 173, chame só para isso. 25, alterna 125. 125, 125, 1. 2325, secundária 1251. 325, 25. 24 de outubro, no 7 de treinamento, portão 10. Autorizado, chame para o táxi.